Havia, numa pequena cidade, uma mulher cristã, viúva, que tinha um único filho. Puxa, como ela gostava daquele filho, como ela amava aquele menino. Ela ficou viúva quando seu filho tinha apenas 1 ano de idade. Então ela transferiu para o menino todo o seu amor, seus planos. E é lógico, uma mãe sempre quer o melhor para o seu filho. Quando ele era pequenininho, ele acompanhava a mãe na igreja. Mas quando ele completou 14 anos, ele não quis mais saber de igreja. O negócio dele agora era baile, beber, fumar, experimentar outras coisas. E a mãe dele ficava muito preocupada. E ela orava a Deus para que o filho voltasse ao caminho da salvação. E numa vez que ela estava aconselhando o moço, agora já com 15 anos, né, já se sentindo um homem: meu filho, você precisa receber Jesus como teu Salvador e andar no caminho do Senhor. Mas o menino disse: ô mãe, esse negócio de ser crente, isso é só quando a gente fica velho. Isso não é para uma pessoa como eu. Eu sou jovem, eu sou esclarecido, eu tenho a vida inteira pela frente. Não, mãe, o dia que eu ficar velho, depois que eu tiver aproveitado bem a vida, depois que eu tiver feito tudo o que eu quero, quando eu já tiver velho, aí eu vou aceitar Jesus, aí eu vou ficar na igreja para terminar bem a minha vida. E a mulher não conseguia palavra para aconselhar o filho, porque ela era também muito simples. Ela era sábia espiritualmente, mas o filho dela era jovem, viçoso, cheio de energia, cheio de vida. E ela gostava muito do menino. Demais. Ela sabia também que não podia forçar a barra, porque ela conhecia a palavra que diz: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Muitas vezes ela orava a Deus e dizia: ah, meu pai, por que o meu filho foi crescer? Eu gostava tanto quando ele era só um garotinho e eu o tomava pela mão e eu o levava comigo aonde eu queria. Mas agora, meu pai, por onde anda meu filho? Com quem ele está? O que o meu filho está fazendo neste momento? Então, em oração, o Espírito Santo lhe respondeu: minha serva, antes dele ser o teu filho, ele é meu. Você não sabe onde ele está, mas eu sei. Você não pode estar com ele, mas eu estou. Pare de dizer que ele é teu filho e creia, principalmente, que ele é meu filho. E aquelas palavras consolaram o coração daquela mulher e ela parou de chorar. E o Espírito Santo lhe deu sabedoria. Num dia, então, de sábado, que o jovem se preparava para aqueles embalos de sábado à noite, à tarde esta mulher vira para o filho e diz: filho, me pega o metro, por favor. E o jovem pegou o metro. Pois não, mamãe, está aqui. Filho, mas é o seguinte, eu preciso que você me faça um favor. Mas você tem que fazer, meu filho. Não importa o que eu vou te pedir, você tem que fazer. Puxa, mamãe, não vai me pedir para ir na igreja? Porque eu não vou, eu vou sair hoje à noite. Eu faço qualquer favor, mas ir na igreja não. Eu já falei para a senhora que quando eu ficar velho, aí eu vou para a igreja. Mas agora não, mãe. Não, meu filho, eu não vou pedir para você ir na igreja, não. Ufa, que alívio. Ainda bem. Vou pedir para você ir no cemitério. No cemitério, mãe, agora à tarde? É, meu filho, eu preciso de um favor que você me faça. Pega uma caneta, pega um papel e pega o metro e vai para mim no cemitério. E me faça o favor de medir as sepulturas que estão ali. E anote cada medida de sepultura. Mas que pedido estranho, minha mãe. Meu filho, eu falei que você não ia entender. E eu pedi para você me fazer um favor. Eu não estou pedindo para você ir na igreja. Estou pedindo para você ir no cemitério. Vai medir os caixões. Aí o rapaz, meio contrariado, mas não querendo desagradar a sua mãe, para não ter problema também de discussão, não complicar a saída dele à noite, falou, tá bom, mãe, eu vou agora. Ele pegou o caderno, a caneta e o metro. E foi. Foi pensando, mas minha mãe está ficando meio gagá. Minha mãe está ficando uma mulher estranha. Deve ser a idade. Entrar num cemitério. Que lugar horrível. Que lugar horrível. Tudo bem. É desejo da minha mãe, tudo bem. Aí ele foi. Quando ele entrou no cemitério, ele olhou as sepulturas. E havia mausoléus riquíssimos, com fotografias dos falecidos, fotografias amareladas, envelhecidas. E ele começou a olhar nome por nome, data de nascimento, data da morte. E ele viu fotos de pessoas idosas, de jovens, de homens, de crianças. Quanta gente. E ele começou a tomar nota das medidas. Ele viu que as medidas eram diferentes e era impossível medir. E ele ia lendo os nomes dos falecidos e vendo a data do nascimento. E ele calculava, puxa, esse morreu com 12, esse morreu com 9, esse morreu com 35, esse morreu com 70, esse morreu com 85, esse morreu com 17. E ele foi olhando, olhando, e ele parou para pensar. Ele não conseguiu tomar nota de nenhuma medida mais. Ele voltou para casa e disse, mãe, é impossível medir os caixões, porque há caixões de todos os tamanhos, não só de idosos, mas também até de crianças, caixões pequenininhos. E mãe, eu parei para pensar e cheguei à conclusão que a morte não tem hora para chegar, que leva a todos do mesmo jeito. E lá, mãe, refletindo, eu pensei na minha vida, que pode ser breve como a daqueles, que pode também durar bastante como de muitos, mas o tempo que eu viver, eu quero andar na presença de Deus. E a mãe, então, disse para o filho, meu filho, por isso já dizia o rei Salomão, se te convidarem para uma festa e te convidarem para um funeral, prefira o funeral, porque ali você vê o fim de todos os homens e no enterro há sabedoria. Você está me ouvindo? Você está me escutando? Esta ilustração que me foi mandada pelo Valdomiro de Birigui está mostrando para você que pensa que tem muito tempo de vida ainda. e que vai aceitar Jesus só depois que ficar velho. Agora você também está compreendendo. Viver a vida, aproveitar a vida. Não há jeito melhor de viver a vida e aproveitar melhor a vida a não ser com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.